ZYK 599, Rádio Clube Jacareí, AM 1470 kHz. Estúdios e administração, a Rua Alfredo Schurig, 62, segundo andar. Transmissores, Avenida Faria Lima, 535. Uma emissora da Rede de Rádio e Televisão Bandeirantes. Transmitindo de Jacareí, São Paulo, Brasil. Esquentando os pandeiros, agitando as fantasias, o samba de enredo, as alegorias, o verdadeiro cenário dos bastidores do samba. Programa de carnaval, a tribuna democrática das escolas e blocos de nossa cidade. Programa de carnaval. O mais aberto programa que fala tudo da maior festa brasileira. Chagas Júnior. São 8:32 em Jacareí. Falamos ao vivo, direto do Jardim Flórida, para mais um programa de carnaval da sua Clube Jacareí, a Rádio Amizade.